Universal. Sucesso lá, Santoro e meu parceiro. Tamo junto. Deseja o Black. Não vale a pena, mas quem não merece. Aqui fica a dica, vê se não esquece. Quem eu amava não valorizou. Veja só como eu estou, bebendo todo dia, sofrendo de amor. Tá foda como eu fui me envolver contigo. Tá foda, você não é droga, mas virou o meu vício. Só penso em você agora. Tá foda como eu fui me envolver contigo. Tá foda, você não é droga, mas virou o meu vício. Só penso em você agora. Tá foda. Chama, gente. Desejo Black. Arrocha, sucesso, nossa. Banda Desejo Black. Aqui a sofrência é garantida. Se em querer te beijar, se em sentir seu calor, se em querer te abraçar, dependente de você eu tô. Eu tô amor. Viciei em querer te beijar, viciei em sentir seu calor, viciei em querer te abraçar, dependente de você eu tô. Eu tô amor. Tá foda como eu fui me envolver contigo. Tá foda, você não é droga, mas virou o meu vício. Só penso em você agora. Só penso em...